aquecimento. Vai começar, vai começar, vai comer, vai comer, vai começar. Esse é um novo aquecimento. Vai começar, vai começar. E a novinha vai mandar. Sequência do peito, sequência do peito, sequência do peito, sequência do peito.